Meus irmãos e irmãs, nessa manhã eu quero partilhar com vocês uma mensagem temática. Eu comecei a escrevê-la no outro dia, escrevi parte dela, depois o Renan disponibilizou dos nossos canais, e cujo tema é curtinho, foi necessário, é o tema da nossa mensagem nessa manhã, foi necessário. E eu quero iniciar nessa manhã lendo com vocês uma passagem para dar início ao nosso estudo. É assim que eu vou chamar nessa manhã, mais um estudo sobre essa verdade gloriosa. Na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 25. Num contexto em que Paulo está ensinando sobre a justificação pela fé. Num contexto em que Paulo fala de dois personagens que foram justificados pela fé, Abraão, Davi, em épocas diferentes, em situações distintas. E ao final do capítulo, da argumentação do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé, ele mostra a verdade gloriosa da morte de Cristo e da ressurreição de Jesus. E aí nós vamos trabalhar essa temática nessa manhã à luz da Bíblia, destacando pelo menos quatro verdades que têm essa ênfase. Foi necessário. Foi necessário que ele se encarnasse, foi necessário que ele obedecesse, foi necessário que ele padecesse e foi necessário que ele ressuscitasse. Vamos ao texto da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Senhor Deus bendito, em o nome de Jesus, tributamos a Ti glória ao Teu santo nome. Nos curvamos diante da Tua face gloriosa em adoração, em louvor, gratidão, mas também em súplica, ó Deus, pedindo ao Senhor Deus que Tu sejas propício a nós nessa manhã, pedindo ao Senhor Deus que a verdade gloriosa do Teu Filho Jesus, que veio ao mundo, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, mas que ressurgiu de entre os mortos, que nessa manhã o Teu povo aqui reunido possa amá-lo mais e mais, possa se curvar diante da pessoa bendita do Teu Filho Jesus, exaltado, que está à direita do Senhor nosso Deus, de onde virá para nos levar. Que a pessoa bendita do Espírito Santo também seja adorado nessa manhã. Que ele possa nos visitar, que ele possa aplicar no nosso coração a verdade gloriosa do Evangelho. Em o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu tenho a impressão, conversando, convivendo com pessoas, com irmãos, com familiares, uma família da fé, que a nossa geração e a geração dos nossos filhos tem o privilégio de gozar, de ter à sua disposição muita informação. E nós vemos que esse conhecimento, ele encontra-se disponibilizado em várias matrizes. É volumoso. A quantidade de literatura, de textos, artigos que nós encontramos, que falam sobre verdades cristãs, que falam de tantas outras coisas. Mas, paradoxalmente, nós vemos que a nossa geração e que a geração dos nossos filhos ainda precisa ouvir sobre coisas óbvias. Coisas que às vezes nós achamos que são já comuns, que já ganharam lugar no nosso coração, mas que ainda nós precisamos ouvir. E é uma verdade não só para os nossos filhos, não só para a geração dos nossos filhos, para os nossos descendentes, mas coisas óbvias precisam ser ouvidas também por aqueles que já sabem, por aqueles que já foram informados por aqueles que replicam as informações, as verdades. E eu penso que, embora nós temos um contexto religioso brasileiro bastante farto nas suas ramificações, na sua linguagem religiosa, nas coisas que acontecem e que são praticadas, entretanto, essas coisas óbvias, do tipo, foi necessário que ele encarnasse, foi necessário que ele obedecesse nosso Senhor Jesus Cristo, de modo ativo e passivo, depois eu quero tentar falar um pouquinho disso, foi necessário que ele padecesse, que ele sofresse os horrores da cruz, da humilhação, da crucificação, e por fim, morresse em nosso lugar, fosse sepultado. Mas igualmente foi necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. Essas verdades que nos parecem que são óbvias, que nos parecem que já estão permeando todas as camadas da religiosidade brasileira, daquelas instituições e daqueles ajuntamentos que se dizem cristãos. Entretanto, nós precisamos ouvir outra vez e falar dessas verdades para os nossos filhos, para que eles compreendam a razão da vinda de Cristo, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que foi necessário que ele enfrentasse, enquanto, inclusive, a ira de Deus, a justiça de Deus, numa mensagem que nós diríamos que onde o amor de Deus e a justiça de Deus se beijaram lá na cruz do Calvário. Porque às vezes nós pensamos o seguinte, olha, já que elas são óbvias, já que elas são comuns, teoricamente falando, quando eu falo comum, não estou pensando na questão da natureza, da verdade, porque a natureza da verdade é sobrenatural, mas no sentido de que a gente parte do pressuposto que todos entendem, que todos conhecem, que todos sabem a razão. Entender isso, irmãos, faz com que compreendamos o porquê nós estamos aqui na manhã. Aliás, pense comigo, esses dias eu falava para o João Henrique, eu falava assim, João Henrique, sabe por que nós vamos à igreja ao domingo? Entre outras coisas, porque lá em casa, irmãos, diga-se de passagem, talvez na sua casa, você que tem menino, é assim, mas lá em casa, de manhã, é um negócio, o negócio fica... Né, oração e também um instrumento para falar, vamos, está na hora, né? É Patrícia de um lado, eu do outro, e às vezes ambos, né, numa ação em conjunto, para a coisa acontecer. E aí eu falei, eu preciso falar para o meu filho, por que que no domingo a gente vai à igreja? Ah, tem o aspecto de que o domingo, dentro, no meio da cristandade, é o dia do Senhor. Mas sabe por que o domingo? É porque no domingo Cristo ressuscitou, irmãos. Se você não compreende isso, vir à igreja neste lugar ao domingo se torna pesado. Se você não compreender que nós saímos da nossa casa no domingo, colocamos o nosso despertador para despertar, para acordarmos no devido momento, e às vezes o edredom quer nos puxar, quer nos arrastar, aquele clima geladinho do ar-condicionado ou no ventilador quer fazer com que fiquemos ali, você não sai da cama. Mas quando você lembra, eu vou para estar com meus irmãos, porque esse é um dia memorável. O meu Salvador triunfou, venceu a morte, está vivo. Eu dizia para o João, então, que o nosso ajuntamento, a começar pela manhã, tem a ver com a celebração daquele que ressurgiu de entre os mortos. Eu lhe garanto que compreender essas verdades, fazer a conexão, a amarração dessas verdades, fará toda a diferença para você caminhar para este lugar. Você vai perceber que não é um ritual vazio, é marcado por significado valioso, eterno, de verdades que nós cremos e proclamamos. Mas então, voltando aqui, nós precisamos, para entender por que foi necessário, nós precisamos entender sobre a verdade, irmãos, da entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado no mundo foi algo devastador, foi algo trágico, foi uma verdadeira tragédia, irmãos, a entrada do pecado no mundo, porque a entrada do pecado no mundo afetou, de modo direto, a nossa relação com o nosso Criador. Houve uma ruptura, houve uma separação tal que tem implicações, inclusive, preste atenção nisso, inclusive na nossa relação com o nosso semelhante. A entrada no pecado do mundo faz com que entendamos não só o aspecto da nossa relação com Deus, mas o aspecto da nossa relação com o outro. Sabe por que no seu casamento tem tensões que se instalam às vezes? Sabe por que às vezes tem tensões com os nossos filhos, pais e mães? Sabe por que tem tensões nas nossas relações interpessoais? Porque o pecado entrou no mundo. E tendo afetado a nossa relação com o nosso Criador, afetou a nossa relação uns com os outros. É por isso que às vezes nós somos ríspidos, nós somos duros, nós somos insensíveis. É por isso que às vezes, falando que cremos numa coisa, fazemos outra coisa completamente diferente daquilo que cremos. Isso tem a ver com a tragédia da entrada do pecado no mundo, que afetou também a nossa relação com toda a criação de Deus. Com toda a criação de Deus. E isso vai como que pavimentando o caminho dentro desse contexto da tragédia, das consequências que são oriundas diretamente do pecado, em que fez com que os nossos pais, na primeira experiência deles, eles trilhassem o caminho da fuga por conta do medo, por conta do peso da culpa, em que eles então passam a viver distante de Deus, escondidos de Deus, em que a culpa esmagou a existência circunstancialmente, historicamente, dos nossos pais, e que nós, em alguma medida, sabemos muito bem o que é isso. Quando você peca, quando nós pecamos, nós ficamos humilhados, nós ficamos encurvados, nós ficamos abatidos, e a primeira coisa que vem e que se aloja no nosso coração é essa ideia da fuga, do esconderijo. Só que, para resolver isso, só Deus pode resolver isso. Só Deus tem o remédio para curar a nossa enfermidade. Só Deus tem aquilo do que nós necessitamos. E aí, eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, ou com o seu smartphone ligado aí, não para visitar as redes sociais em nome de Jesus, não visite, mas para usar as escrituras, vão comigo lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Vamos entender isso, irmãos. Preste atenção nisso, para você perceber a impossibilidade do homem resolver a sua situação. Embora, preste atenção nisso, embora os nossos primeiros pais tenham tentado resolver. Entretanto, sem êxito, sem sucesso. Veja, eu vou ler do versículo de número 7 até o versículo de número 9. Preste atenção na leitura. Diz assim, depois de serem seduzidos, obviamente, né? Depois de desejarem e consumarem, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então diz assim o texto: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam só, a tentativa humana. Eles percebem, ou eles perceberam que estavam nus, e eles tomaram uma decisão, uma medida. Como resolver isso? A tentativa humana. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Note, mais uma coisa importante aqui a observar. É Deus quem vai atrás do homem, não é o homem que vai atrás de Deus. É Deus quem procura o homem, não é o homem que procura a Deus. Olha o versículo de número 10. Eu tinha dito 9, mas o 10 é fundamental para entender isso aí. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque estava nu, veja só, irmãos, lá atrás está dizendo o que? O versículo 7 diz que eles fizeram o quê? cozeram folhas de figueira e fizeram então uma roupagem para cobrir o quê? A nudez. Só que quando Deus vai atrás, Deus fala, onde estás? Em que eles comparecem, eles falam assim, porque estava nu, tive medo de ti. Ora, eles não tinham feito roupas para cobrir a nudez? O que, que isso quer dizer, irmãos? Preste atenção. Nada do que o homem fizer poderá cobrir a nudez do homem. Nada do que o homem fizer poderá resolver a situação. A situação só pode ser resolvida pelo próprio Deus. Só depois que Deus providencia peles de animais, quem sabe até fazendo já uma alusão daquilo que o Salvador haveria de fazer, é que definitivamente há um sossego circunstancial, existencial, no coração do homem. E daí, meus irmãos, já que há nossa situação, a situação da raça humana, dos descendentes de Adão e de Eva, só podiam ter uma solução eficaz e suficiente da partir da ação de Deus, aí nós vemos que a solução passa pela promessa feita pelo próprio Deus, que se encontra no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Então, quando, adiante de tudo que Deus falou, da sentença que Deus dá, diante daquilo, das implicações da queda, o versículo 15 diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A solução de Deus para resolver o problema do homem, a tragédia da entrada do pecado no mundo, essas consequências danosas, na relação com Deus, na relação com o outro, na relação com a criação, passa terminantemente pela promessa feita por Deus, do descendente, daquele que haveria de nascer da mulher, daquele que, embora seria picado pela serpente, o calcanhar seria ferido, entretanto, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Daquilo que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, ou semente do evangelho, aqui no Gênesis, no capítulo 15. Você percebe, então? Estão comigo aqui, gente? Você nota o quão precioso é entender esse detalhe da entrada do pecado no mundo para a gente, então, posteriormente, dentro da história de um povo que carrega no seu alforje a semente da esperança, a promessa de Deus, aguardando o cumprimento dela, para então entendermos aquilo que haveria de acontecer na pessoa bendita do Salvador, a sua encarnação, a sua obediência, o seu padecimento, a sua ressurreição, como que isso é importante nesse plano glorioso de Deus. E daí, nessa manhã eu quero repartir isso com vocês. Eu quero dividir um pouco disso que você já sabe, que são coisas óbvias, mas que é necessário ouvir de novo. É como o Rose cantando aqui, essa coisa arde o coração, a gente precisa arder o coração, precisa queimar o coração para a gente entender isso. Então, o que foi necessário? Irmãos, vamos então dar uma passeada nas Escrituras, vamos para o Evangelho de Jesus, conforme o registro de João, no capítulo de número 1, versículo 14. Nós poderíamos citá-lo, mas eu quero manusear as Escrituras com você nessa manhã, para você ir fazendo essas amarrações do ensino. O que foi necessário? Em primeiro lugar, foi necessário que o Filho, e note bem a expressão que eu vou utilizar, tá? O Filho eterno de Deus se encarnasse. Versículo de número 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos repetir esse versículo? Vamos lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Note que lá atrás, lá no Gênesis, dentro de um contexto de medo, de culpa, de fuga, de desespero, Deus fez uma promessa. Os nossos irmãos da antiga dispensação caminharam enfrentaram suas lutas, trilharam desertos, enfrentaram oposições, foram, em algum momento ou noutro, assaltados pela dúvida, mas eles tinham essa expectativa de que, em algum momento, a verdade que foi dita por Deus, ela iria se concretizar, ela iria se cumprir. Os evangelistas Mateus e Lucas, eles falam, não usam essa linguagem mais polida como João, como que João está tomando uma linguagem do Antigo Testamento, como que aqui nós vemos um eco do Antigo Testamento nessa ideia de tabernacular, de habitar entre os homens. No jardim Deus habita com os homens, no deserto Deus habita com os homens por meio do tabernáculo, depois com a construção do templo, mas agora, na plenitude dos tempos, Deus habita no meio dos homens, na pessoa bendita do seu Filho eterno. Marcos e Lucas falam do nascimento, usando mais uma linguagem mais comum, mais conhecida das pessoas. Mas João, ele usa essa ideia, essa verdade, para destacar algo que é sublime. Não que os outros evangelistas não estivessem falando dessa mesma sublimidade de verdade, mas João toca num ponto que é fundamental, irmãos. Não está falando, note o texto, se você lê o capítulo 1 de João, quando o capítulo começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 3 diz assim, todas as coisas, preste atenção no que estamos ouvindo aqui sobre o Filho de Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Falando da divindade da pessoa, da segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno de Deus. O que temos aqui na linguagem de João, no versículo de número 14, não é uma fala que destaca apenas a natureza divina, está falando da pessoa do Filho de Deus, que pelo contrário, assume a natureza humana. Não é uma criação de uma nova pessoa, é de uma pessoa que existe antes da criação do mundo, e que vem e que toma para si a natureza humana. Em primeiro lugar, portanto, o Filho de Deus precisou ser um de nós. Irmãos, isso é uma humilhação tremenda para aquele que criou todas as coisas, para aquele que teve que assumir a nossa estrutura, daquele que se tornou carne e osso, daquele que se tornou gente como a gente. João está dizendo, e essa linguagem que João está dizendo, tem a ver com a verdade de que isso foi necessário, terminantemente necessário. Em segundo lugar, nesta verdade que nós vemos aqui, vemos nos evangelistas, o Filho Eterno de Deus precisou experimentar a nossa fragilidade. Irmãos, para mim essa verdade extrapola a minha condição, que já é muito, muito limitada, de entender, de compreender essas verdades. Eu entendo em partes, bem embaixo mesmo. Mas o pouquinho que eu entendo mexe com o meu coração. Porque o que nós estamos encontrando aqui, o que nós estamos olhando aqui nas Escrituras, dentro desse contexto que ele se torna um de nós, que ele se torna gente como a gente, e que era necessário, portanto, que ele experimentasse a nossa fragilidade, isso tem a ver com que aquele que criou todas as coisas, nós vimos aqui em João, ele veio e ao vir ao mundo e ao se encarnar, ele então, experimentando a nossa fragilidade, ele teve fome, ele sentiu sede, ele ficou cansado, ele teve que dormir, ele foi tentado, irmãos, ele foi tentado pelo diabo. O que era necessário com a encarnação do Filho de Deus, que ele se identificasse conosco, não em aparência, mas de modo físico, de modo tangível, que ele se identificasse conosco, assumindo, portanto, a nossa estrutura, para então de modo eficaz e de uma vez por todas conquistar a nossa redenção. Quando nós compreendemos isso, quando essas verdades ganham lugar no nosso, na nossa mente, no nosso coração, as coisas definitivamente são alteradas. O motivo das nossas canções são outros. A razão do nosso encontro no culto muda completamente. Compreender que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens é algo essencial. Faz parte do conjunto da fé cristã. Em terceiro lugar, o Filho de Deus teria que ser assumido dentro dessa configuração, dessa linguagem de João, teria que ser divino e ao mesmo tempo humano. 100% Deus e 100% homem. Não é 50% de uma coisa e 50% de outra, não. Verdadeiramente ele é Deus, Deus homem. E verdadeiramente ele é homem, tendo a sua origem na eternidade, sendo o eterno Filho de Deus, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, a mesma essência, o mesmo poder, tão digno quanto o Pai, quanto o Espírito Santo de ser adorado. Mas ao mesmo tempo, ele foi gestado no ventre da Virgem Maria, de uma mulher. Teve todo o desenvolvimento natural dentro da concepção de uma criança. Por obra extraordinária do Espírito Santo. E nesse sentido, o nosso Salvador teria que ser divino e ao mesmo tempo homem, porque o Deus eterno, cuja lei foi ignorada, ele exige um castigo eterno. E, portanto, ele teria que ser um de nós e, ao mesmo tempo, teria que ser divino. Porque, já que o Deus eterno exige uma punição eterna, o sacrifício que haveria de assegurar definitivamente a nossa redenção teria também que ser de cunho eterno, providenciado por Deus. Somente o Filho de Deus, então, poderia fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. É um de nós, mas ao mesmo tempo tendo a procedência do Pai Eterno. Pois só assim ele poderia enfrentar a justa, santa ira de Deus lá na cruz do Calvário. Como o nosso representante legal, ele haveria de gritar, ele haveria de sentir dor. Ele haveria de experimentar os flagelos da lei de Deus, na alma e na carne. Mas ao mesmo tempo, ele é Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, quando está pregando, depois da cura daquele moço que compareceu à porta da chamada Formosa, ele se dirige aos seus ouvintes e fala assim: vocês mataram o autor da vida. Mostrando essa verdade gloriosa sobre o nosso Salvador. É divino, mas ao mesmo tempo é humano. Em segundo lugar, foi necessário que o Filho Eterno de Deus obedecesse. Abra sua Bíblia. O Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus conforme Mateus, no capítulo 5. Essa é uma verdade, às vezes, um tanto negligenciada dentro desse aspecto da redenção. Às vezes nós falamos do nascimento de Cristo, pulamos diretamente para a cruz, falamos da sua morte, do seu sepultamento, da ressurreição, e negligenciamos ou deixamos de falar de modo mais detido sobre a obediência do nosso Salvador. Vejam aí no versículo de número 17, capítulo 5 de Mateus, versículo de número 17. Está escrito, vamos juntos comigo? Não penseis que vim quebrar a lei vejam que verdade gloriosa sobre a obediência do nosso Salvador. Em primeiro lugar, eu quero destacar então aqui algumas verdades sobre a obediência dele. Em primeiro lugar, a verdade sobre o nosso representante. Entender a obediência de Cristo é entender a verdade que ressalta ele como nosso representante. E aí, nós precisamos novamente pensar na verdade dos nossos primeiros representantes. A relação pactual, que era Adão e Eva, nossos primeiros pais. E como nossos representantes, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, irmão. Como nossos representantes, nossos primeiros pais, deveriam obedecer a lei de forma irrestrita, de modo pleno, para assegurar a perenidade da vida. Enquanto eles, como nossos representantes, fossem fiéis, não pecassem, nessa relação pactual, toda a descendência de Adão iria usufruir das bênçãos asseguradas do pacto. Mas, infelizmente, os nossos pais, ao serem tentados, caíram na lábia de Satanás, permitir com que a semente da dúvida fosse plantada no coração, e aquilo que era absoluto, verdade absoluta de Deus, quando Deus diz que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, imagine, irmãos, a quantidade de coisas, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem, não, porque se comerem, certamente vocês morrerão. A consequência da desobediência é a morte. Mas eles, lamentavelmente, desobedeceram e pecaram contra o nosso Salvador. Daí compreender esse detalhe na linguagem do próprio Paulo, mais tarde, na sua carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, quando ele faz o trocadilho do primeiro Adão, do segundo Adão. O primeiro caiu e com ele nós caímos. O primeiro caiu e uma vez que ele caiu, veio sobre nós a culpa, a consequência de tudo aquilo que ele fez. E aí ele vai falar desse segundo Adão, que vem e que agora é o nosso representante nessa nova sociedade que está sendo construída, que está sendo formada. E como nosso representante, ele, portanto, ele teria que assumir a nossa condição, ser gente como a gente, de carne e osso, para se sujeitar à lei de Deus, coisa que os nossos primeiros representantes não conseguiram. Ele, portanto, deveria estar sujeito, preste atenção, ele deveria estar sujeito às reivindicações da lei de Deus, em todos os aspectos, a lei moral, a lei cerimonial, tudo que envolvia o conjunto da lei de Deus, expresso no primeiro momento da lei moral, no decálogo, e todos aqueles ritos que apontavam para ele, que faziam alusão a ele, ele deveria se submeter a isso tudo. É nesse contexto que ele está ensinando sobre o padrão do reino de Deus. O Sermão do Monte é um ensino sobre o padrão do reino de Deus, em que ele se identifica e se dirige aos seus ouvintes, que ao mesmo tempo que alenta os seus ouvintes, confronta os seus ouvintes, ao mesmo tempo que corrige os equívocos que eles tinham sobre a lei, as reivindicações da lei de Deus, ele então diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. Tem a ver com esse detalhe que ele então é o nosso representante, ele não pode ignorar, deixar de cumprir nenhum item sequer da lei de Deus. Ainda no Evangelho de João, ele chega a dizer o seguinte: a minha comida, João 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O teólogo americano Millard Erickson, ele diz o seguinte, preste atenção no que ele diz: ele nasceu sob a lei, ele que deu origem à lei, que era o senhor dela, tornou-se sujeito a ela, cumprindo-a em tudo. A lei que parte dele, a lei que procede dos lábios dele, ele é o autor da lei. Entretanto, agora, sendo nosso representante, ele se sujeita à lei para cumprir a lei em o nosso lugar. Aliás, deixe-me destacar uma coisa aqui. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por que que você é salvo pela graça, mediante a fé? Porque você não dá conta de obedecer à lei de Deus. E Jesus, como nosso representante, ele veio e obedeceu à lei de Deus em o nosso lugar. Quando você vê os imperativos que encontramos nas Escrituras sobre os seus deveres, não é para você ser salvo a partir deles, é como que demonstração daquilo que você já é em Cristo. Se você pensa que você é salvo por conta do que você faz ou por conta do que você deixa de fazer, você vai criar uma armadilha e poderá se tornar um legalista, um religioso, sem vida, sem ânimo, sem brilho nos olhos. Mas quando você compreende que ele não veio revogar a lei, veio cumprir a lei, você entende então que uma vez que ele cumpre e obedece a lei, ele acaba facultando a você a salvação pela graça de Deus, mediante a fé. Porque se você tivesse que cumprir a lei, você certamente estaria perdido. Pense, por exemplo, na síntese que Jesus fez sobre a lei quando foi perguntado qual é o maior mandamento. E aí ele disse, sintetizou os quatro mandamentos, o decálogo: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu pergunto aqui, quem aqui em sã consciência teria condição de falar o seguinte: eu amei a Deus essa semana desse jeitinho. Não ficou nenhuma brechinha, nenhuma uma aberturazinha, eu consegui. Mas o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nesse contexto então que isso começa a fazer sentido, que nós começamos a perceber essa ideia então de que foi necessário o Filho Eterno de Deus obedecer em nosso lugar. Em terceiro lugar, as duas facetas dessa obediência. A sua obediência, portanto, ela foi ativa e ela foi também passiva. O que eu quero dizer com isso? Que há na ação de Cristo, em que ele se empreendeu ações para se submeter, para obedecer à lei de Deus. Enquanto nosso representante, em que ele fala que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus, há da parte de Cristo uma diligência em obedecer toda a lei de Deus, de modo ativo. De modo passivo é quando ele então se coloca diante do Pai, na cruz, para que a vontade do Pai seja executada. Ele tanto agiu de modo diligente, como então se colocou à disposição do Pai para que o Pai pudesse executar nele essa ação redentiva, para que os eleitos fossem definitivamente resgatados. O nosso representante, o nosso Salvador, teve que obedecer. Foi necessário obedecer. A obediência de Cristo, pensando nesse aspecto, obediência ativa e passiva, nós podemos dizer o seguinte: a sua obediência foi obediência para viver e foi obediência para morrer. Ele obedeceu para viver em o nosso lugar como nosso representante, e ele obedeceu para morrer em o nosso lugar. Sua obediência haveria de conduzi-lo à cruz. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, vou repetir: a obediência de Cristo foi uma obediência que haveria de conduzi-lo à cruz. Não é uma obediência só apenas dentro desse aspecto da lei cerimonial, é uma obediência que tem a ver com aquilo que Deus haveria de executar na pessoa do seu próprio filho. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O instrumento utilizado mais horrendo, irmãos. Só para você ter uma ideia, aos romanos, não gostava nem que um cidadão romano falasse sobre a cruz. Era uma vergonha terrível se um romano tivesse que ser executado. Aliás, as execuções geralmente aconteciam com outros povos, não com o cidadão romano. Mas aqui o texto vem dizer para dizer que, para destacar que a obediência dele foi até a morte, e morte de cruz. Era e foi, portanto, uma obediência indispensável, necessária, para que ele pudesse conquistar a nossa redenção eterna, lá na cruz do Calvário. Caso contrário, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos, porque não há condição em nós mesmos, não há nem disposição da nossa parte, nem condição nem disposição para obedecer à lei de Deus. Em terceiro lugar, foi necessário que o Filho Eterno de Deus padecesse. E eu chamo a sua atenção para você ir comigo lá para o Evangelho de Jesus conforme Lucas, no capítulo 24. Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos para Lucas, capítulo de número 24. Versículo 26, vamos ler para você ficar atento aí ao texto? Vamos juntos? Porventura, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Essas palavras ditas pelo nosso Salvador Jesus Cristo foram ditas dentro de um contexto em que dois discípulos, conforme o texto narra e conforme o título que nós temos aí na nossa versão, dois discípulos que estavam a caminho da aldeia chamada Emaús, e eles estão golpeados. A esperança tinha sido sepultada lá na sexta-feira, e eles não conseguiam fazer a conexão da redenção, da libertação de Israel com a humilhação de Cristo, com o padecimento de Cristo. E Cristo começa a trabalhar com eles, se dirigir a eles nessa caminhada em direção a essa aldeia, em que ele então vai tratando, pastoreando o coração, confrontando estes homens, mas tomando as escrituras e para dizê-los, não convinha, porventura não convinha que o Cristo padecesse? A glória não está dissociada do sofrimento. Aliás, nós que somos uma geração que fazemos de tudo para fugir do sofrimento, o sofrimento é algo trágico para nós, né? Uma coisa, uma experiência terrível, né? Nós gostaríamos mesmo que nós tivéssemos uma fórmula, talvez, pensando no analgésico, né? Tomou, doriu, a dor sumiu, se nós pudéssemos ter um negócio assim, quando a dor, o sofrimento estivesse aproximando e a gente tomasse uma pílulazinha, um comprimidozinho, né, para resolver tudo isso. Só que não é bem assim, só que a gente dissocia o sofrimento no seu campo pedagógico, dissociado da glória de algo que está diante de nós. E quando isso acontece, nós ficamos curvados, né? Nós ficamos sem fôlego, sem vida, sem brilho. E Cristo está tratando disso. Trabalhar a fé destes homens, ele precisa tocar nesse ponto, mostrar que essa verdade também, esse conjunto do sofrimento, da humilhação, faz parte daquilo que estava, que constava nas escrituras. Deus estabeleceu o método, o meio, na linguagem do nosso presbítero Carlitos, esse é o jeitinho de Deus é esse, e não dá para alterar o jeitinho de Deus. Vão comigo para o Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo 8, versículo 31. quando o Senhor Jesus vem trabalhando de modo mais direto, num contexto em que Pedro tentou dissuadi-lo dessa verdade que envolve o padecimento, o sofrimento de Cristo. Marcos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: então, começando ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Louvado seja Deus. Era necessário, fazia parte, era uma parte essencial que o nosso Salvador, portanto, para conquistar nossa redenção, tivesse que enfrentar isso. A pregação apostólica, logo depois que os discípulos, os apóstolos, foram revestidos com o Espírito Santo, no pacote da pregação consta essa mesma verdade. Ouçam o que está escrito em Atos 3:18, quando Pedro está pregando a mensagem, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Era assim, foi assim que os discípulos a caminho de Emaús foram curados, tiveram a esperança renovada, fortalecida novamente. Ela foi retirada de entre os escombros da sexta-feira, daquele sofrimento, por meio da conexão que falava do padecimento, do sofrimento de Cristo, da conexão com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é assim que os discípulos pregaram. Eles não só negaram essa verdade, eles destacaram essa verdade como parte essencial do plano de Deus. Agora, o que seria o padecer de Cristo? O que isso significa? Quando você lê o credo apostólico, que algumas das nossas bíblias, né, da versão que temos, lá no finalzinho costuma ter, tem a expressão que aparece assim, que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Mas o que isso significa? Se você perceber, então, a conexão dentro daquilo que Cristo está falando, que era necessário, você vai perceber que isso faz parte de todo o conjunto da humilhação, da traição, do descaso, da oposição, do julgamento injusto, sem provas, sem evidências para que ele pudesse ser condenado, do escárnio, da zombaria, da blasfêmia, das pessoas que sussurraram e gritaram no ouvido dele: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e nós creremos em ti. Que Filho de Deus, coisa nenhuma! Desça da cruz então e prove que tu és o Filho de Deus. Coroa de espinho, zombaria, cuspiram nele, esbofetearam o Senhor e, por fim, crucificaram o Rei da Glória, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele está lá, irmãos, estampado, estava lá estampado diante de toda a sua criação. Imagine, irmãos, os santos anjos que, rodeados de Deus, ou a presença de Deus, diante de Deus, que adoram a Deus dia e noite, agora interrompe tudo para colocar os olhos na terra e olham para a terra, e lá está o Filho Eterno de Deus dependurado numa cruz sobre um madeiro, entre dois homicidas, dois ladrões, dois criminosos, e as pessoas à sua volta zombando, rindo. Ele, que foi morto cruelmente, ele que foi morto injustamente, ele que na cruz enfrenta a ira de Deus e experimenta o castigo, que experimentou o castigo que nos traz a paz. Isso é o padecimento de Cristo. É Cristo morrendo a nossa morte para recebermos a sua vida. É Cristo levando sobre si todos os nossos pecados. Aliás, Preste atenção, vá comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14. Por que que ele teve que padecer? Por que era necessário? Por que foi necessário? Para acontecer o que nós temos aqui. Aliás, permita ler com vocês o versículo de número 13 também, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando, preste atenção nisso, perdoando todos os nossos delitos. Pense no evento da cruz, quando Cristo então disse assim: está consumado. Agora, olhe como Paulo acentua a linguagem, olha: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, fazendo o que, irmãos? Encravando-o na cruz. Bendito seja Deus. Tudo. Veja que Paulo fala que ele perdoou todos os nossos pecados. Depois Paulo vai dizer o que aconteceu, como isso se sucedeu. Pense na ideia do padecimento. Por que era necessário? Porque só assim o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenança todas as nossas mazelas, Cristo encrava lá na cruz e dá o brado: está consumado, tudo está pago. Isso nos ajuda a entender o que Paulo mais tarde disse na sua carta aos Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Logo, todo esse conjunto que envolve o padecimento de Cristo haveria de quitar a nossa dívida definitivamente. Pensando naquela parábola da dívida de 10 mil talentos, uma quantia impagável por aquele moço da parábola, que implora o favor, que se curva e tem a dívida toda perdoada, na cruz Cristo faz o que nós não podíamos fazer. Ele perdoa, ele assegura definitivamente a quitação da nossa dívida. Mas é o caminho para finalizar, destacando em quarto lugar: foi necessário que o Filho Eterno de Deus ressuscitasse de entre os mortos. E mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 20, no versículo de número 9. Texto que nós já lemos nessa manhã, mas que nós retornamos a ele novamente. Quando está escrito assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Depois de tomar aquele café maravilhoso, você está aí munido de força, de energia para ler com vigor. Vamos lá? Pois era necessário que ele se encarnasse, era necessário que ele obedecesse, era necessário que ele padecesse, mas em quarto lugar, era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos, diz a palavra de Deus. A ressurreição é a autenticação da legitimidade de que o que Cristo fez foi aceito pelo Pai. Vou repetir em outra palavra. A ressurreição é o carimbo de Deus. O ser erguido de entre os mortos, deixar o túmulo vazio, é a legitimidade Deus aceitando definitivamente de que aquilo que o Filho dele fez na cruz foi aceito de uma vez por todas. Amém. De dizer uma coisa dessa numa igreja, Assembleia de Deus, numa manhã dessa. Meus amigos. Mas nós compreendemos, né? A ressurreição de Jesus, meus irmãos. E aqui eu quero destacar três coisas que são importantes dentre outras, mas por conta do tempo. Primeiro, se por um lado a morte de Cristo aponta para a expiação, a expiação que é um conceito para falar o seguinte, que o sacrifício de Cristo, que o sangue de Cristo, removeu a nossa culpa. Tirou essa coisa que nos separava de Deus. E a propiciação de Cristo, por outro lado, que fala desse aspecto em que Jesus na cruz aplacou a ira de Deus, o Pai, a ressurreição, ela está atrelada. Não que essas outras verdades não estejam. Ela está atrelada à justificação. O texto que nós lemos do apóstolo Paulo inicialmente, capítulo 4, versículo 25, diz assim, que ele morreu por causa das nossas transgressões. Isso tem a ver com a substituição. Cristo assumiu o nosso lugar. Ele expiou o nosso pecado. Ele propiciou a nossa culpa, tendo ele, portanto, com a sua morte e o seu sacrifício vicário, aplacado a ira de Deus. Aliás, permita-me dizer uma coisa sobre isso aqui, porque esses conceitos estão atrelados àquele sacrifício do Antigo Testamento. Por exemplo, a propiciação era aquele ato que o sumo sacerdote adentrava os santos santos, quando antes, no entanto, ele cumpria com o ritual, oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo. E ele adentrava, irmãos, com uma corda amarrada nas suas pernas, para que caso ele não estivesse cumprindo com o rito adequadamente, ele seria fulminado, ele morreria. E ele então entrava com a vasilha do sangue do cordeiro que foi imolado, e quando ele iria se aproximando do propiciatório de ouro que se encontrava no Santo Santo, como que num simbolismo do tribunal de Deus na terra, preste atenção nisso, ele então se aproximava trêmulo, cheio de temor, e de longe ele começava a aspergir o sangue, gotículas de sangue sobre o propiciatório, para aplacar a ira de Deus, para que Deus fosse propício a ele e ao seu povo, que estava lá fora, todo mundo na expectativa de encontrar e receber o favor de Deus. Quando nós estamos falando que Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, é que o sangue dele agora, ele é tanto o sumo sacerdote como a oferta que seria oferecida de uma vez por todas em o nosso lugar. Esse sangue, portanto, para, entre aspas, para cobrir os olhos de Deus, para Deus não contemplar a maldade e receber definitivamente e ser favorável ao seu povo. Agora, dito isto, na linguagem de Paulo do texto que eu mencionava, diz o texto que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus queridos irmãos, essa é uma verdade que se completa, elas não são indissociáveis. Elas não se separam, não podem separar essas verdades. Quando nós anunciamos a verdade da obra de Cristo, nós precisamos falar sim da sua morte, mas igualmente nós precisamos falar da sua ressurreição. Porque só alguém que venceu a morte pode dar vida ao morto. Se ele tivesse sido mantido no túmulo, se ele não tivesse triunfado sobre a morte, ele não poderia dar vida a ninguém, absolutamente ninguém. É porque ele ressuscitou e que tem esse carimbo então da autenticidade do que ele fez e foi aceito pelo Pai, que ele comparece diante do Pai com as marcas: eu morri por ele, eu morri por ela. Talvez até na linguagem, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Justificação pelo que ele fez e pelo que ele exerce como nosso intercessor, ainda hoje à direita de Deus o Pai. Na linguagem de João, ele é o nosso advogado. Segundo lugar, A ressurreição do Filho Eterno de Deus afugenta o medo da morte. Porque a ressurreição fala do triunfo de Cristo sobre a morte. Quando falamos da ressurreição, estamos falando daquele que é vencedor. O poderoso venceu e ressuscitou. Irmãos, vamos ser honestos. De todos os sofrimentos que nós enfrentamos, e tem coisas tão difíceis, né? Tão complexas. Às vezes dá vontade de jogar a toalha, não é verdade? Você já teve vontade de jogar a toalha? A coisa se tornou tão intenso, tão mais forte do que você. Mas de todos os sofrimentos, a morte cá para nós, a morte é uma coisa trágica, né? Morrer um ente querido, pensar na morte de alguém que a gente ama, ou de modo abrupto, quando alguém é retirado de nós, que coisa triste, que coisa terrível. Mas a ressurreição de Jesus vem para reverter isso. Vem para mudar esse quadro. Eu não estou dizendo para você que é confortável lidar com a morte. Para mim não é. Muito embora, aliás, Reverendo Robson, Eugênio Peterson, ou Peterson, não sei como pronuncia corretamente o nome dele, teólogo que morreu até recentemente, disse o seguinte, que o ministério do pastor é preparar os crentes para a morte. É lamentável, né, ter que dizer isso para você, porque às vezes a gente é só falar e a gente escuta tanta coisa aí, não, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para conquistar isso, enquanto a gente tem que preparar você para a morte, para aquele dia que a morte vai olhar nos seus olhos e você, ah, você quer me amedrontar, meu Salvador te venceu. Tem medo de você, não. A morte é tão terrível que a Bíblia chega a dizer que é o único, é o último inimigo a ser vencido. Mas falar da ressurreição é falar que o poderoso vencedor ressuscitou. Vamos dar uma olhadinha no Apocalipse, no capítulo 5? Mas vamos caminhando já para finalizar. Num contexto em que o apóstolo João... Nós já lemos esse texto muitas vezes na nossa liturgia, né? Apocalipse capítulo 5. Acompanhe-me na leitura do texto, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Preste atenção agora. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, grife na sua Bíblia isso aí, ó, venceu. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele venceu. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória, de triunfo para uma igreja que estava enfrentando lutas terríveis, perseguições. Ele venceu. Em terceiro lugar, a ressurreição coloca a igreja na rota da evangelização. Se o Filho de Deus não tivesse morrido, ou se tivesse morrido, melhor dizendo, se tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, por certo a igreja não teria uma mensagem para levar. Não teria por que Carlitos pegar o avião aqui e viajar 40 horas e visitar missionários por aí afora. Para quê? Mas é porque ele ressuscitou que a igreja tem uma mensagem a ser contada, a ser anunciada. Vamos para o texto de Lucas 24, novamente. No contexto que ele está falando, diz que ele está tratando o coração dos discípulos e definitivamente preparando para a sua ascensão. Capítulo 24, versículo 44. Porque a ressurreição coloca a igreja na rota da evangelização. Compreender isso motiva o coração do crente para evangelizar. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia. Agora, olha o versículo 47 e 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. O psiquiatra brasileiro renomado, que escreve muito aí, Augusto Cury, equivocou-se quando ele, em uma de suas obras, ele disse o seguinte: a morte de Jesus fez com que os discípulos revolucionassem o mundo. Não. Faz parte do conjunto, mas a morte de Jesus deixou os discípulos cabisbaixos, sem ânimo e amedrontados. O que inflama o coração e que deu coragem àqueles homens, a partir do Pentecostes, é a ressurreição. É o fato de que o túmulo está vazio, que Cristo venceu a morte, que eles, portanto, contam essa verdade, anunciam essa verdade. Mesmo diante da ameaça, eles disseram: aqui não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e daquilo que vimos. E eu termino considerando quatro coisas. Dentro do que nós vimos, foi necessário que ele se encarnasse. Tem condição de rememorar? Segundo, foi necessário que ele obedecesse. Pô, gente, cadê? Acabou o café ali? Vamos voltar para lá, hein? Terceiro, foi necessário que ele? E quarto? Ressuscitasse. Então, eu quero destacar quatro verdades, tentando fazer uma conexão com essas verdades. Primeiro, para aqueles que enfrentam a tentação, a encarnação do Filho Eterno de Deus é uma verdade alentadora. Sabe por quê, irmãos? Tendo o Filho Eterno de Deus se encarnado, ele foi tentado. Ele sofreu tentação. E, portanto, logo, conforme o registro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, logo ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sabe o que é ser tentado. Se você, homem, no seu trabalho, se você, homem, na sua lide, como marido, como homem, como pai, se você em algum momento depara-se com tentação, lembre-se que Cristo foi tentado. E portanto você pode suplicar, pedir socorro a ele, porque ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser tentado. Certa feita, eu estava trabalhando numa empresa de transporte coletivo e eu comecei a passar por uma sedução. Eu entrei no momento inicial da minha conversão, e depois de um tempo eu fui sendo enredado, e minha mente foi sendo capturada, meu coração também, e eu estava para ceder e desonrar o meu Salvador. Numa madrugada, 3 da manhã, antes de ir para o trabalho, eu me ajoelhei e falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor foi tentado pelo meu inimigo, pelo nosso inimigo, e o Senhor venceu. Socorro, Senhor! E eu que desci, frágil, levantei fortalecido, irmãos, e cheguei para aquele contexto e disse: é a mesma verdade que eu tinha dito no início, é desse jeito que vai ser. Se você é tentado, moça, se você é tentado, mulher, se você é tentado, filho, lembre-se que a encarnação de Cristo fez com que ele, então, trilhasse esse caminho da tentação. O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Ele sabe. Ele pode promover o escape. Ele pode trazer o auxílio necessário para você. Em segundo lugar, para aqueles que são atormentados por cometerem falhas durante a caminhada, lembre-se da obediência de Cristo, do Filho Eterno de Deus. Isso pode trazer consolo para você. Lembre-se que ele obedeceu no nosso lugar, não só para demonstrar exemplo, mas para assegurar a nossa salvação pela graça de Deus, que não é mérito nosso. Em terceiro lugar, para aqueles que sofrem por causa do fardo pesado da culpa, a verdade gloriosa do padecimento de Cristo, saber que Cristo foi para a cruz em nosso lugar, enfrentou a ira de Deus, pode trazer segurança e paz. Porque na cruz, Ele expiou os nossos pecados na cruz, Ele foi a nossa propiciação, Ele aplacou a ira de Deus. Em quarto lugar, para aqueles que enfrentam lutas terríveis na jornada da vida, a ressurreição do Filho de Deus produz viva esperança. Ele venceu a morte. Ele conquistou para a igreja a eterna redenção. O futuro para a igreja não é incerto. É por isso que visitando o presbítero Luiz, lá em Vitória, sofrendo e padecendo do mal de Alzheimer, conseguindo balbuciar poucas palavras em que ele iria, estava definhando, um certo momento ele diz: eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. Ou então como o Mark Lloyd-Jones, cometido de um câncer, em que a igreja orava e falava assim: não me detenhas da glória. Ressurreição. Ressurreição. A ressurreição pode inundar o seu coração de gozo e de paz. Eu convido você a ficar de pé para orarmos. Eu quero pedir você para orar nessa manhã, além da gratidão, de adoração, orar pela tia Nelly. Tia Nelly, onde teve que ir ao hospital, foi diagnosticada com a trombose. Falava com a Lívia agora de manhã, ela está melhor, está sendo cuidada. Mas nós cremos na ação de Deus, que usa meios e age até sem os meios. Vamos orar pela tia Nelly nessa manhã. Vamos colocar a vida dela diante do Senhor. Senhor Deus, nos curvamos diante de Ti, em louvor e adoração. Nessa manhã, quando o Teu povo aqui comparece para celebrar aquele que venceu a morte, para sermos recordados de que a nossa vitória está definitivamente assegurada por aquilo que Cristo fez. Nos Teus planos eternos, no agir do Senhor da história, foi necessário que Ele viesse, que Ele se encarnasse, que Ele obedecesse como nosso representante, que Ele padecesse em o nosso lugar e que Ele ressuscitasse de entre os mortos para assegurar-nos definitivamente a vida eterna. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Que essa verdade possa inflamar o nosso coração para que sejamos, ó Deus, diligentes, para que tenhamos pressa em contar aos outros, em anunciar aos outros essa verdade que recebemos, enquanto ordem do Rei da Glória, e que é uma boa nova dos céus que deve ser dada aos homens aqui na terra. Abençoe a igreja, a IPG2, Pai, para que ela seja este agente na história para anunciar o Evangelho de Jesus. Bendito seja o Teu nome por tudo que nós já vivenciamos nessa manhã. Por este delicioso café que foi preparado, pelas irmãs que se empenharam, pelos irmãos que se empenharam, que contribuíram, pelos irmãos e irmãs que vieram. Bendito seja o Senhor. Que coisa boa estarmos reunidos como família. Nós Te louvamos por esse agregamento, Senhor, por esse ajuntamento. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Mas nós também nessa manhã, além da nossa gratidão, como filhos que somos, queremos Te pedir pela tia Nelly. Ó Deus, ela está lá no hospital de Brasília. E o Senhor Deus é o Deus que está aqui, é o Deus também que opera lá. Tu és o Deus de perto e também de longe. Em nome de Jesus, manifesta o Teu favor para com a Tua filha, Senhor. Mostra-lhe o sinal do Teu favor. Traz restauração, traz cura para ela. Nós Te pedimos isso, Senhor. E nós Te pedimos por aqueles irmãos também que aqui estão nessa manhã, irmãs que talvez vieram, chegaram aqui com o coração triste, com a alma aflita, Senhor, que o Senhor os visite igualmente. Que o Senhor traga alento, cura e viva esperança para o nosso coração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus, aqui reunida, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre.